Kingston Rádio Serviço. Você sabia que bimestralmente pode receber em sua casa a revista do Hospital de Amor, que traz tudo o que acontece na instituição? Entrevistas, agenda de eventos e muito mais. Acompanhe a revista, o boleto bancário sem data de vencimento e valor declarado. Para que você possa efetuar sua doação com quanto quiser e quando puder. Sua doação é muito importante para o hospital, que faz 3 mil atendimentos dia e distribui 7.500 refeições dia para pacientes e acompanhantes. Ajude o Hospital de Amor a devolver esperança de vida a quem precisa viver. Para receber a revista do Hospital de Amor, basta ligar 17-3321-6600. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. I can't hear what you're saying, but something, yeah, something gets me going. I'm lying next to you. Ooh, you don't have to be rude. Rádio.